meu celular, mano. Qual celular agora, mano? Ah, tá aqui, mano. E aí, FX, firmeza? E aí, suspeito, pela ordem, mano. Suave, irmão? Suave, tio. Então, você me ligou aqui, né? É, então, mano, eu liguei, o Dogão colou aqui com a fita, mano. Nós cantando lá na igrejinha, tá ligado? Em 97, mano. Mano do céu, não acredito, tio. Cola aí pra você dar uma olhada, mano. Tô encostando. Falou, firmeza. Firmeza. Batendo na porta. Vou ver lá pra mãe quem tá batendo na porta, filho. Quem é? Mãe, é o Du. Sérgio, Du chegou. Manda ele entrar aí. Viu, filho? Salve! E aí, Lu? Aí. Tudo bom? Tudo. Salve, Tina. E aí? Firme? E aí, suspeito? E aí, do FX? É nóis. Firmeza? Mano, se liga nessa fita aqui, mano, que o Dogão trouxe. Meu Deus, onde que o Dogão achou essa fita aí? Vixe, mano, o bagulho tava 7 chaves debaixo da cama do bicho. É minha ideia, cara. Ó, Rosalva, ó, Rosalva. Mano, não, esse cara vai curtir de favela, tudo magrelinho. Aí, magrela, galera, pra lá, sério. Eu tô aí, do mesmo jeito, cara. Aí, pega essa intro aí. Sim. Cada um. Olha o buia filmando, olha o buia filmando. Olha o Lê ali, pivete. Antes tudo começou, mano. É a origem. É a origem, irmão. A origem. A origem. A origem. A origem. A origem.